sua terra que estou indo bem. Só apareço, por assim dizer, quando convém aparecer ou quando quero. Quando quero. Desenho toda a calçada, acabo giz em tijolo de construção. Eu rabisco o sol e a chuva apagou. Quero que saibas que me lembro. Queria até que pudesses me ver. És parte ainda do que me faz forte. Pra ser honesto, só um pouquinho infeliz. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Lá vem, de novo. Acho que estou gostando de alguém. E é de ti que não me esquecerei. Está tudo bem, tudo bem, tudo bem. Está tudo bem, tudo bem, tudo bem. Obrigado. É legal tocar aqui no Rio de Janeiro. Essa música que a gente tocou é sobre quando, sabe, a galera que morou aqui no Rio quando a gente era pequeno, o Fred e tudo, mesmo nos outros estados. Quando a gente voltava da escola e começava a chover, a gente pegava tijolo de construção mesmo para ficar desenhando o sol. Isso a gente tinha 7 anos de idade, 8 anos de idade. E essa música é sobre isso. Sobre um Rio de Janeiro que já foi, né? Já foi embora.